MC Tota, DJ Praga na produção, essa é a nova geração. Esse é o novo movimento, paz Argentina braba. Esse é o novo movimento, paz Argentina braba. Quando miro o DJ Praga, toma surra de bumbum. Toma, toma de bumbum. Toma, toma de bumbum. Toma, toma de bumbum. Coisa linda, ei, pivete. Coisa linda, ei, pivete. O DJ Praga mandou, o DJ Praga mandou. Balança o peitinho, o culo e o popô. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, catucada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, catucada. Balança o peitinho, o culo e o popô. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, catucada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, catucada. Balança o peitinho, o culo e o popô. Esse é o novo movimento, paz Argentina braba. Esse é o novo movimento, paz Argentina braba. Essa Argentina é safada e tá causando zum zum zum. Essa Argentina é safada e tá causando zum zum zum. Coisa linda, ei, pivete. Coisa linda, ei, pivete. Coisa linda, ei, pivete. O DJ Praga mandou, o DJ Praga mandou. MC Tota, DJ Praga na produção. Essa é a nova geração. E vem no tempo.